espaço pra ela. Ontem ela me disse que tá tão sozinha, que não bate mais com o bumbum. Ontem ela me disse que minha vida não tem espaço pra ela. Ontem ela me disse que tá tão sozinha, que não bate mais com o bumbum. Ontem ela me disse que o peito dela ainda dói tanto, e que se ela tivesse algum drip pra ir, teleportava pra algum canto. Ontem ela me disse que me ligou até no trampo, que eu atendia seu vício aqui. Meu celular é pai de santo. Ontem ela me disse que sempre que ela escuta minhas tracks chora. Mas já faz tanto tempo, tô gritando em casa cheia de saudade, aquecendo, subindo e descendo. Já faz tanto tempo, que eu guardei teu amor dentro da minha cueca, observo o amor tá crescendo. Ontem ela me disse que minha vida não tem espaço pra ela, não. Ontem ela me disse que tá tão sozinha, tão sozinha, que não bate mais com bumbum. Ontem ela me disse que minha vida não tem espaço pra ela. Ontem ela me disse que tá tão sozinha.